São José, providenciai. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos e filhas, hoje é sexta-feira, Jesus misericordioso, e eu quero clamar a misericórdia e ao mesmo tempo dizer, dê sua parcela de contribuição e melhor, além de tornar-se um associado, seja um associado multiplicador. Este programa faz bem para você, que faça bem para mais pessoas. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore, ligue 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nós estamos nesse momento clamando em plena sexta-feira, misericórdia, Senhor, misericórdia para os desabrigados, misericórdia pelos que sofrem, misericórdia por aqueles que a chuva não é cantiga de ninar, mas é perda e faz lama pelo chão. Como posso? Sinais do Sagrado. Músicas que fazem uma memória afetiva da presença de Deus na vida. Um bom presente para o Dia das Mães que chega. Também o livro 10 Respostas que podem e vão mudar sua vida. Como posso ser feliz? Se eu cruzei meus braços diante da dor do meu irmão. Como posso ser feliz? Indiferente aos que sofrem? Escute o que foi deixado como testemunho de fé. Padre Reginaldo, sua benção. Aqui é o Cláudio, sou José dos Pinhais. Padre, eu estou desempregado, sou viúvo, pai de duas filhinhas. E recebi a graça no Terço da Misericórdia, ontem, 3 horas da tarde, no terceiro mistério. O telefone tocou e recebi a graça do emprego. A gente tem que acreditar na graça e a graça vem. Obrigado mesmo, fico muito contente. E vou começar a trabalhar segunda-feira. Obrigado. Amém, filha. Deus seja louvado. Por isso que eu falo, são momentos profundos de oração. Quando nós clamamos a misericórdia de Deus, não é em vão. Você escutou que esse filho de Deus de São José dos Pinhais, um abraço a São José, a região metropolitana de Curitiba, que nos acompanha pela rádio 1060, Rádio Evangelizar. Bíblia aberta, sexta-feira, cartilha de oração. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. E o texto de hoje, João 6, 52 a 59. Santo livro que me ensina a caminhar, quem te lê com amor. O Cláudio de São José dos Pinhais, ele reconheceu que foi Deus que lhe abriu as portas. Quem te estuda querendo aprender, santo livro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus discutiam entre si: como ele pode dar de comer a sua carne? Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem consome a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem consome a minha carne e consome meu sangue permanece em mim ou nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que me consome viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem consome deste pão viverá eternamente. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os adversários de Jesus, e não eram poucos, tinham dificuldade de entender o que Jesus dizia. Jesus falava A, eles entendiam B, porque na verdade a pessoa escuta aquilo que quer e distorce a verdade na medida de sua malícia. Quando ele falou de dar a sua carne como alimento ao mundo, certamente os adversários imaginavam aquela macabra cena de antropofagia, comer a carne humana. Jesus não falava disso. Jesus falava da Eucaristia. Referia-se a reconhecer Jesus no pão e no vinho. Senhor, dai-nos olhos para entender a tua presença como ressuscitado na Eucaristia. Dai-nos, Senhor, uma visão mais profunda do que ver forma, substância e ver-te escondido na hóstia santa. Sim, Senhor, vim aqui para te adorar. Não vou negar, Jesus, foi difícil de enxergar. O que o mundo nos distrai para impedir esta alegria de poder vir te adorar na Eucaristia. Oh, meu Senhor, aqui pra te adorar. Não vou negar, Jesus, foi difícil de chegar. Porque o mundo nos distrai para impedir esta alegria de poder vir te adorar na Eucaristia. Por isso ergo minhas mãos, te convido, meu Jesus. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu sou uma filha de Deus de Minas Gerais. Eu tenho 17 anos. Eu fui ao médico, estava com uma micose enorme no meu braço e a médica me disse que ela só ia sumir com 1 ano e meio de tratamento. Mas aí, com a fé da minha mãe, eu fui passando água benta todos os dias. E em menos de 3 meses, ela desapareceu do meu braço. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. E obrigado, Padre Reginaldo. Fique com Deus e um abraço. Que Deus abençoe, filha. E que esse sinal sagrado de Deus na sua vida a fortaleça na fé. Que Deus faça com que você se firme. Você disse, pela fé da minha mãe, quero um dia escutar pela minha fé. Senhor, abençoai e santificai aqueles que mais precisam nessa sexta-feira. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Dai a graça de que o sábado, amanhã, o domingo, também seja abençoado e que a família possa ficar em paz. Abençoai e santificai a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.